Quero pedir que você abra a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós estamos num encontro de homens. É importante você saber que não há nenhum outro propósito em estarmos só homens reunidos, as mulheres não estarem aqui, senão, primeiro, uma questão espiritual. Não que nós sejamos melhores do que as mulheres, não que nós sejamos mais importantes que as mulheres, mas porque existe uma unção de Deus quando os sacerdotes, os líderes, os homens de uma família decidem ir para diante de Deus juntos. E existem algumas coisas que nós queremos expressar juntos diante de Deus como homens. 1 Pedro, capítulo 2, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Nós temos advogados aqui. Dolo é aquilo que é feito intencionalmente. É um crime doloso. É isso, advogado? Como? Crime doloso é quando se quer o resultado, segundo a linguagem jurídica. Tem a intenção. Pedro está escrevendo para os crentes. E eu quero que você entenda, não é os crentes, a religião dos crentes, não. Ele está escrevendo para todo tipo de homem que crê. E mesmo que você seja católico, provavelmente você é um católico que crê. Senão você não seria um católico. Então, o adjetivo crente, não o nome ou o título crente, o adjetivo crente, aquele que crê. Pedro está escrevendo para todos aqueles que creem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Então, nesse versículo, nessa frase aqui, a gente já identifica que não existe nem na Bíblia, nem no reino de Deus, nesta terra, nem no meio da igreja, pessoas santas que não produzem pecados, que estão perfeitas, que vestem uma toga, uma roupa e estão superiores de forma nenhuma. Pedro está dizendo, qualquer um que crê, membro do corpo de Cristo, precisa despojar-se da maldade e do dolo, de toda hipocrisia, inveja, sorte de maledicências, e desejai ardentemente como crianças. Diga comigo, como crianças. Eu fui a uma reunião da escola da minha filha, e era o dia dos pais, e eles iam fazer uma homenagem, e a professora de música colocou todo mundo assentado no chão. Então imagina 50 pais, alguns de terno, alguns de gravata, outros bem vestidos, outros vestidos de qualquer jeito, todos sentados no chão. Aquilo já foi um incômodo para todo mundo. Poxa vida, eu já estou aqui, meu tempo, meu horário, esse negócio de escola, de menino, eu deixei minha empresa, deixei meu trabalho, deixei minhas responsabilidades, eu já sou um adulto, eu sou um homem, eu sou... E todo mundo sentou no chão. Cruza as pernas. Aí todo mundo cruzou as pernas. Aí deu um brinquedinho para cada um. Aí cada um tinha que fazer um som com o brinquedinho. E eu fiquei olhando aquilo que, sem querer, eu estava sentado exatamente no meio. Eu via as duas partes, os dois lados. E eu fiquei olhando alguns semblantes. E eu me lembro exatamente de um rosto, de um homem, que depois eu fui conversar com ele. E eu olhava ele assim, aquele cara sério, tinha um jeito assim de gerente de banco, e assim, muito estressado, muito cheio de coisas responsáveis e coisas. E ele assim, sério. E me veio à mente um pensamento. Por quê? Que depois de uma certa idade, nós ficamos sisudos? Por que que depois de uma certa idade nós temos aquele ar assim mais sério, mais... E principalmente nós homens, diante de outros homens, nós sempre precisamos transparecer assim uma coisa mais, nós precisávamos ser mais como criança. E aquela professora ensinando uma coisa básica, ridícula, de teoria musical para os pais. E eu podia ter pensado, como comecei a pensar, falei assim, mas... E daí a pouco eu fui seguindo o que ela foi falando, e eu fui vendo os pais seguindo, e o semblante de todo mundo foi desarmando. E o senhor me lembrou, presta atenção, porque você não está se vendo, mas você está se vendo em todos eles. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo me fez prestar atenção. Olha esta moça, ensinando uma coisa aparentemente ridícula de música, como se ensina para criança. Agora, me diz uma coisa, filho. Você não aprendeu? Aprendi. Que coisa interessante. Gente, aí eu falei assim, Deus, que dom o senhor deu a essa moça? Hoje ela é professora dos meus filhos lá em casa. Dá aula para o Rafa, dá aula para a Gabriela. Que dom o senhor deu a essa moça, meu Deus? Como que ela ensina com tanta graça algo tão simples que eu não sabia? E eu sou músico. Imagina outros que estão aqui que nem têm intimidade alguma com música. Estamos aprendendo alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, é isso mesmo, filho. Por mais que você seja o executivo, o cara sisudo, de terno, ou sempre vai ter muito mais coisa para você aprender do que você já sabe. E o que te faz ser assim tão sisudo é porque você acaba achando que o que você já sabe é o suficiente, é muito. Então, para você é difícil se assentar aqui no chão, dobrar os joelhos e brincar com um reco-reco. No meio do trabalho, você fica pensando, tem coisas sérias, importantes para fazer, eu sou muito importante. Mas na hora em que você derramar o coração e brincar como uma criança, você vai aprender coisas simples como esta, que você nunca imaginou que existia, que você nem sabia que não sabia, e que uma hora você vai descobrir que é extremamente importante para as coisas mais fundamentais da vida. Talvez o ideal fosse a gente tirar as cadeiras e sentar no chão agora. E de repente pegar os brinquedinhos musicais para ir aprender algumas lições simples. E Pedro vem e escreve isso aqui há 2000 anos atrás. Desejai ardentemente como crianças. Não vamos tocar na nossa masculinidade. Não vamos tocar na nossa autoridade. Não vamos tocar na nossa instância de governo se nós nos assentarmos no chão, desamarrarmos as gravatas e irmos viver muita coisa séria da vida como criança, com alegria, com simplicidade. E Pedro continua dizendo, como crianças recém-nascidas, desejando o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Em outro lugar, Paulo diz que o evangelho é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Parece uma coisa assim absurda, porque realmente é uma coisa absurda. Como é que a minha salvação e o meu crescimento vem é quando eu me torno como criança, tomando leite como recém-nascido? Mas está escrito no texto sagrado, na Bíblia, no manual do Deus Criador, acima de qualquer doutor desta terra, de qualquer ciência desta terra, está escrito que eu e você vamos crescer, vamos prosperar, vamos obter salvação em todas as instâncias da nossa vida, financeira, relacional, sexual, emocional, conjugal, familiar, se nós formos como crianças, tomando leite genuíno leite espiritual. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Pedro está dizendo a nós, hoje ou àqueles irmãos daqueles dias, vocês foram chamados para serem edificados. E Pedro usou uma linguagem que era muito comum para eles. Hoje, certamente, vai ser uma linguagem facilmente compreendida por quem é engenheiro aqui. Mas também vai ser fácil de nós entendermos, mesmo que não saibamos muito de engenharia. A pedra de esquina era uma pedra fundamental, porque não tinha cimento. Em alguma construção, eles podiam até cobrir com barro, tapar o espaço entre as pedras com barro, mas era muito fraco, porque eram pedras, não era tijolo. Então levantavam-se as pedras, iam colocando pedras uma em cima da outra para edificar uma parede e edificar uma casa. Mas toda edificação tinha uma pedra de esquina. A pedra de esquina era a pedra mais estratégica que, segundo o conceito lá dos construtores, todas as demais ficavam perfeitamente encaixadas e a parede não caía. Não tinha como construir uma casa sem a pedra de esquina. Era uma linguagem simples para eles. E Pedro usou essa linguagem. Estava dizendo, olha, Deus está construindo vocês. E a construção que eles conheciam era aquela construção feita com pedras. E Pedro diz assim, existe uma pedra principal. Uma pedra de esquina. Não seja tolo de construir sem cuidar dessa pedra de esquina. E essa pedra de esquina é Jesus Cristo. E ele está edificando vocês como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Quando Deus nos fez homens, ele colocou na terra um sacerdote. Essas características de liderança, de administrar, a praticidade, a rapidez, aquelas coisas todas que nós sabemos bem de homem, elas foram colocadas como qualidades para alguém que não é melhor do que a mulher, que não é superior que a mulher, mas que vai ter uma função, sacerdote. E o que é um sacerdote? O que é um sacerdote para você? O que faz um sacerdote? Todos nós nascemos num contexto social, religioso, familiar, em que o sacerdote é o cara que fez seminário. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Sacerdote é o cara que fez seminário. Geralmente tem uma batina. Então, se você vir um cara hoje de terno, domingo, você vai dizer, eu acho que ele é sacerdote. Ou se você vir um cara que tem uma blusinha aqui com aquela golinha especial aqui, ó, geralmente preta, às vezes roxa, é um sacerdote. Talvez metodista, talvez anglicano, luterano. Se você vir o padre da paróquia de roupa comum, você nem o reconhece. Mas se você ouvir com a batina típica do ritual católico, você vai dizer, ah, é o sacerdote. Então, nós já nascemos num universo, num mundo em que o conceito cultural de sacerdote é aquele cara especial que tem um ministério, que tem um chamado, que fez um seminário e que está lá na frente dos ritos de tal religião. Mas o conceito original de sacerdote não é este. O conceito original de sacerdote está em Deus. Depois está em Jesus. Depois está no homem. E o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que leva as coisas de Deus para os seus. e leva as coisas dos seus para Deus. Esse é o sacerdote. Em parte, esse é o princípio da religiosidade de hoje. O sacerdote está lá, eu vou à missa, eu vou à igreja, ele vai fazer todas as coisas com Deus lá, ó, faz aí, eu vou ter minha vida secular. Mas esse não é o conceito de Deus. O conceito de Deus continua sendo, o sacerdote é aquele que leva algo de Deus para os seus e que leva algo dos seus para Deus. Isso diz respeito à liderança. Isso diz respeito a conduzir. E quando Deus me pôs, quando Deus te pôs como marido de uma mulher, Deus te estabeleceu como sacerdote. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Porque talvez, para todos nós, a figura mais forte do sacerdote é o padre ou o pastor, aquele homem que fez o seminário e tem aquela indumentária. Mas Deus nos fez. Se você se casou com uma mulher, Deus te fez sacerdote de um novo lar. Isso precisa ser conhecido. E a Bíblia está dizendo, através de Pedro, que o sacerdócio é construído como se constrói uma casa espiritual. E a pedra angular, a pedra principal, a pedra que dá sustentação estratégica para todas as demais pedras da construção, é Jesus Cristo. Então um marido vai fracassar, sem sombra de dúvida, se a pedra angular da sua vida não for Jesus. Porque o marido não foi estabelecido como o cara que ajuda a sustentar a mulher. O marido não foi estabelecido como a pessoa que manda na casa. E mais do que isso, nós temos o entendimento de que se eu me casei porque eu gostava daquela moça, ela é muito linda, eu me sentia atraído por ela. E a gente se dava bem, era gostoso, era legal. Depois ficou ruim, depois que ela ficou, depois eu desisti, eu cansei. Mas não é assim. Deus nos colocou como sacerdotes, tendo o privilégio de construir uma casa espiritual chamada família. Mesmo que estejamos em construção, o Senhor nos colocou ali como sacerdotes para nutrir a nossa esposa, os nossos filhos, de algo que vem de Deus e levarmos deles algo para Deus. Certa vez eu estava muito incomodado com algo, ansioso com algo, meio assim, perturbado com algo, e o Espírito Santo falou comigo uma coisa tão simples, ele falou assim, meu filho, o que é. Se você ficar perturbado, se você discutir, se você ficar ansioso, ou se não, vai continuar sendo. O que é, é. Você crê em uma coisa, tá bom. Aquilo é, é. Então, se você discutir, aquilo continua sendo. Se você não discutir, aquilo continua sendo. A verdade é. Essa é uma destas verdades. Se eu sei, continua sendo. Se eu não sei, continua sendo. Se eu concordo, continua sendo. Se eu não concordo, continua sendo. Deus nos estabeleceu como sacerdotes. E estamos em construção. A construção precisa da pedra angular que é Jesus Cristo. E Pedro continua dizendo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vem aqui, Mateus, por favor. Um dia, o Senhor vai chegar a mim e vai querer saber o que eu fiz com esse menino. Um dia o Senhor vai dizer a mim, filho, eu dei a você um sacerdócio. O que você traz a mim? Qual oferenda, qual sacrifício espiritual agradável você está trazendo a mim em relação ao seu filho? Mas, Senhor, quem sou eu Eu tive um filho, mas ninguém me ensinou a ser pai. Não tem problema, meu filho. O meu espírito vai te conduzir. Mas eu não tive, eu não sei, eu não consigo, eu não quero. Tem mais coisa, eu sou muito responsável. Mas, meu filho, eu te dei um sacerdócio. O que você vai fazer com esse sacerdócio? Você precisa me apresentar o seu filho como oferenda, sacrifício agradável. O que você está ensinando a ele? O que você está vivendo diariamente que está sendo modelo e referencial para ele? Obrigado, Mateus. Senta lá. Se não são os nossos filhos, pode saber, primeiro nossa esposa. O que Deus gostaria de dar e de fazer com a sua esposa? Se coloque no lugar dela como um ser. O que você gostaria de receber? Que nível de atenção, de cuidado, de carinho, de provisão você gostaria de receber? Eu faço um check-up todo semestre e tem um médico muito bom que cuida de uma forma assim espetacular. São poucos esses médicos assim. Um senhor mais idoso, mas um cara sério, muito bom médico. E de vez em quando eu chego lá e deito naquela cama e ele coloca uns clipezinhos para fazer um eletro e ele abre os olhos e ele vai apertando lá os pontos no joelho, no calcanhar. E de vez em quando eu estou ali e me vem à mente, que coisa boa ser cuidado. Porque eu e você, como maridos, como pais, como homens, temos que estar quase que 24 horas cuidando das coisas. Cuidando, responsabilidades, pesos. Mas que coisa deliciosa é a hora em que a gente não precisa estar com nenhuma capa de fortaleza e podemos ser cuidados. E nos falta muito isso, irmão. Em parte é porque nós somos o sacerdote. Em parte porque nós temos muita dificuldade de nos abrir. Mas que coisa maravilhosa se alguém pudesse nos ajudar. Nós assimilamos isso como um problema que afeta a nossa masculinidade. Eu dou conta de mim, peraí, qual que é? Vem tocar não, vem, eu dou conta. Ups, ups. Deixa comigo. Mas isso é um defeito. Na verdade, você sabe que você gostaria que alguém chegasse amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Nelson, me dê suas contas. Eu vou cuidar de tudo. É mesmo? A partir de hoje, eu vou cuidar de você. Não se preocupe. Ah! É muito bom ouvir, mas isso não vai acontecer. Isso não vai. Isso é só. Isso pode acontecer. Deus quer que isso aconteça. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele de tal forma que, pai, o senhor pode tomar isso nas tuas mãos? Posso, filho, deixa comigo. E aliviar o peso. Como é que nós gostaríamos de ser cuidados? Você pode não se agradar de alguns dos exemplos que eu dei, mas você vai embora, você vai ser honesto com você e você vai saber, eu gostaria que alguém cuidasse dessa área da minha vida, porque eu estou cansado de ser o cara que tem que ir atrás e cuidar sozinho. Agora, nossa esposa, e quem não é casado aqui e um dia vai ser, nossa esposa, ela tem necessidades, ela tem desejos, ela não apenas quer, mas ela precisa ser cuidada em algumas coisas. E quem é que vai cuidar? Você e eu podemos falar assim: olha, Deus vai cuidar dela, mas tem coisas que não é Deus. Tem um carinho que é a mão do homem. E se não for a sua, marido, vai ser de quem? Ela tem necessidades naturais, simples, de atenção, de ter alguém que ouve, que é um sacerdote que vai fazer. É um sacerdote. E você e eu vamos receber aquilo, e a gente acha que a gente tem que dar conta e resolver para elas? Não, a gente tem que levar para o Senhor. Senhor, eu não queria nem ouvir. Ah, meu Deus, que coisa chata de novo essa mulher falando esse negócio. Mas eu vou ouvir, eu vou receber, eu vou dar a ela o que o Senhor quer dar a ela e que só dá através de mim, mas eu vou levar o que eu receber dela. Não vai parar em mim, não. Eu vou entregar para o Senhor. O que é que nos impede disso? Nossa correria, nosso agito, nossa escala de valores, nosso cansaço. Estou cansado. E alguns cansaços é porque a gente não está dando conta de levar sozinho, porque a gente também tem as nossas necessidades. Alguns cansaços é por causa de pecados que estão pesando o nosso ser. Então a gente diz assim: ah, quero cuidar disso não. Se vira. E nós deixamos de ser o sacerdote que Deus estabeleceu. E sabe o que acontece, irmão? Nós perdemos o acesso ao Senhor. Veja o que Pedro escreve mais à frente. Leia comigo aqui. Capítulo 3, verso 7. Leia aí para mim. Leia em voz alta na sua Bíblia. Pode todos ler. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é uma verdade absoluta de Deus. Eu e você fomos colocados como sacerdotes. Se nós não tratamos nossa esposa, aqui está a expressão em português, como vaso mais frágil. E aí nós, com a nossa masculinidade pecaminosa, nós sempre achamos que é isso mesmo, a mulher é inferior. Mas não é isso que o texto está dizendo. Primeiro está dizendo que é vaso, que é para ser cheio. E que é vaso mais frágil. Nós somos vaso frágil e ela é mais frágil. Nós somos iguais. E por que é frágil? Porque ela está dependente do seu sacerdote para receber algumas coisas. Nossa masculinidade pecaminosa vai dizer assim: ah, ah. Mas aqui está a verdade. Suas orações ficarão impedidas. Sua função sacerdotal ficará impedida. Você não tem mais como levar a Deus e não tem como trazer de Deus. Ontem nós ouvimos o testemunho do Cláudio. E eu acho que não precisa de nenhum testemunho assim impactante. Todos nós vamos ter alguma história ao redor que comprova isso. Alguém com dinheiro, mas com um filho doente. Alguém com dinheiro, mas com um filho drogado. Alguém com um bom emprego, com uma boa posição, com um carrão que sonhou, mas com a mulher problemática. Muitos com todo sucesso, mas com rolo, encrenca na vida. Não adianta eu ir bem em todas as coisas e meu acesso ao Senhor está interrompido. Porque uma hora o dinheiro não vai resolver. Uma hora o que vem de coisas para serem resolvidas independe de sucesso, de dinheiro, de masculinidade, de... Mas haverá um caminho. Se eu crer que fui colocado como sacerdote e for para diante do Senhor e deixar Ele cuidar de mim e me posicionar como sacerdote, sou eu que vou trazer algo do Senhor e sou eu que vou levar algo do Senhor para o Senhor. Eu não preciso ter as minhas reações de chateação, de amargura, de desânimo, de intolerância. Eu posso ir a Deus e buscar recursos. Senhor, o Senhor sabe dessa mulher, o Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe do meu problema, o Senhor sabe das minhas contas, o Senhor sabe de tudo. E eu quero verdadeiramente me derramar diante do Senhor. Eu quero ser um cara que diz: estou apaixonado. Que tem relacionamento com Deus, o Pai. Porque é assim que Ele nos supre. E se Ele nos supre, nós vamos ter como suprir nossa família. Nós vamos ter a mansidão, o descanso, a quietude. A esposa vem lá aflita, ansiosa, preocupada e às vezes até falante. E você vai dizer: venha cá. E o segredo não vai ser você: eu já falei, deixa comigo, resolvido, olha aqui, toma aqui. Não, não vai ser. A solução vai ser: venha cá. Um abraço, um cuidado que ela precisa, que nós gostaríamos e vamos receber do Senhor e vamos dar a ela. Vem cá. Sou sacerdote. Eu não sou o que manda. Eu não sou o melhor. Eu não sou o chefe. Eu sou o sacerdote. Senhor, faz fluir a paz. Olha, isso aqui vai ficar desse e desse jeito, porque eu estou tomando essa e essa providência. Ou eu não tenho recurso, mas nós juntos vamos andar diante do Senhor. Deus vai abrir uma porta. Lembre-se que a fonte do sacerdote não é ele mesmo, mas a fonte do que não vive como sacerdote é ele mesmo. Por isso nos esgotamos. Por isso nós achamos que não dá para ficar cantando: eu sou apaixonado. Não dá para ficar falando: eu sou apaixonado. Eu sou homem, cara. Eu não sei o quê. Irmão, nós perguntamos aos casais: como é que vão as coisas? 100% dos homens dizem: vai tudo bem. E se você fizer pela segunda vez a pergunta, e agora para a mulher, ela vai olhar, primeiro ela vai olhar para o homem. É. Bem, a gente tem umas questões, a gente tem umas coisas. É ou não é, Pastor César? 85% das esposas vão dizer: não, está tudo ruim. Ah, como está ruim? Essa mulher também, ó. Essa mulher está querendo, sabe o que quer? De novo, nós saímos da nossa posição de sacerdote, nosso privilégio de ser quem traz. Irmão, você vai a um restaurante e janta uma comida maravilhosa. Quem que ganha a gorjeta? Quem ganha a gorjeta? E na maioria das vezes você não sabe nem o nome de quem fez a comida. O que fez a comida, ele se realiza de outro jeito. Mas quem é honrado é quem traz. Não é você que vai fazer a comida. Mas é você que vai pegar de Deus e entregar para sua esposa, para seus filhos. E é você e eu que vamos receber, não uma gorjeta, mas a alegria. Meu Deus, meus filhos. Então o Senhor está aqui, eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis. Está aqui, Senhor, minha esposa. Estão aqui meus filhos. Porque na hora que terminar essa vida, a única coisa que vai restar à volta do meu caixão é minha família. E a única coisa que eu vou poder levar para o Senhor e apresentar na eternidade é o que eu fiz no meu sacerdócio. E todas as demais coisas, todas as demais coisas, o Senhor vai prover. O Senhor vai ensinar, o Senhor vai dar. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai dirigir. Por fim, irmão, a palavra do Senhor nos revela sobre todas as coisas. Paulo diz aos Colossenses: maridos, amai vossa esposa, não trateis com amargura. Em Efésios, Paulo tinha dito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Masculinidade não é a nossa independência ou individualismo. Masculinidade é o nosso sacerdócio. Eu estou aqui para servir. Eu quero ser quem traz esse alimento para minha família. Eu quero ser quem leva para Deus minha família. Eu quero isso. E existe um elemento em tudo isso que nem parece espiritual. Pelo contrário, parece muito carnal. Quando um homem deseja penetrar uma mulher, ele não está vivendo outra coisa senão o reflexo físico de uma realidade espiritual. Por que que geralmente o homem precisa de mais sexo do que a mulher? Embora estejamos vivendo um tempo em que as mulheres estão loucas, sempre o homem é o cara mais promíscuo, mais mulherengo, mais dado ao sexo. É fácil para o homem ter uma relação sexual assim, ó. Tuf, tuf. A mulher não, a mulher precisa construir emocionalmente até culminar na relação sexual. Quando não é assim, você pode saber que aquela moça está endemoniada, tomada por espíritos malignos de sexualidade. Porque mulher nenhuma se entrega assim, a não ser que esteja possuída. Mas o homem não. O homem, ah, irmão, se não fosse o Senhor na minha vida, na sua vida, nós já teríamos deitado com muitas outras mulheres, irmão. Ninguém aqui pode se vestir de nenhuma capa. E isso é natural, porque o pecado entrou em nós, mas o pecado entrou em algumas características do homem que fazem com que essa questão seja exacerbada. E o homem quer demais, mais do que a mulher, o sexo. Por quê? Porque a mulher vai receber o que o seu espírito clama pela cobertura de amor do seu sacerdote. E o homem vai receber o que o seu espírito clama em abundância pela penetração na intimidade com Deus. Então, quando um homem deseja ardentemente, biologicamente, na sua fantasia e no seu corpo, penetrar uma mulher, ele está apenas refletindo uma verdade espiritual, a necessidade de intimidade. E não existe outra referência de intimidade maior na Terra do que a penetração sexual. Não tem, irmão. Então, o que você sofre de tentações, de desejos, de fantasias, o que eu sofro de tentações, de desejos, de fantasias, é fruto de uma realidade espiritual que o diabo cega, distorce e tenta nos enganar. Por isso você vai encontrar em todo lugar homens que não pensam em outra coisa, que não buscam outra coisa no trabalho, do que necessidade de intimidade. Por quê? Porque Deus nos fez sacerdotes. Mas como é que nós vamos ser sacerdotes sem profunda intimidade com Deus? Então, qual o nível de intimidade que eu mais posso ter? Sexo. Tem prazer, mas você sabe que ó, é desse tamanhozinho. Dura alguns minutos. E você sabe que depois daquele prazer, não como as mulheres, que querem ainda muito tempo de carinho, de conversa, o homem quer... Vou para a televisão. E o que tem aí na sociedade é isso. No dia seguinte, não quer nem saber daquela mulher. Ele já alcançou o que ele queria, mas o que ele queria fisicamente é muito curto. Não resolve. Amanhã precisa de outra. Então não é que Deus me faz ou te faz santo, puro, que não gosta de sexo, não. É que Deus nos supre. É que Deus nos abre o entendimento. Meu filho, você é sacerdote, vem ter intimidade comigo. E quando você for ter intimidade com a sua esposa, você vai ter muita coisa para transferir a ela. Você vai ter o amor. Você vai ter o carinho. Você vai ter uma coisa que você não tem, paciência para ouvir. Você não tem. O cuidado com detalhes. Você não tem, você é homem. Não, porque eu sou muito romântico. Coisa nenhuma. Homem não é assim. Homem é mais duro, mais prático, mais... Mas o Espírito Santo quer nos transformar em sacerdotes. Que têm intimidade com Deus. Que não buscam essa necessidade de intimidade em nenhum paliativo. E que vão ter intimidade com as suas esposas. Não porque apenas estão penetrando e vão ter 5 minutos de prazer. 5 segundos de orgasmo. Mas porque vão estar transferindo para elas amor, carinho, prazer, sustento, bênção, oração, graça. Talvez você nunca tenha pensado no sexo de uma forma tão espiritual. Talvez você nunca tenha entendido por que tanta atração por penetrar uma mulher. E o diabo sabe fazer isso. O diabo sabe pegar aqueles 2 bojos de gordura e colocá-lo de uma forma que a gente fica doido para dar um beijo. E são só 2 bojos de gordura. O diabo sabe pegar uma mulher que é uma pessoa sem caráter terrível, vai destruir sua vida, vai desgraçar sua vida profissional, você nunca mais vai ter recurso financeiro, você vai perder sua esposa, vai perder seus filhos, mas ele sabe colocá-la de uma forma atraente. Parece uma deusa. Essa mulher me entenderia. Essa mulher é delicada. Essa mulher tem um fino. Puxa vida, que coisa. E todos aqueles que caem no dia seguinte descobrem: meu Deus, eu só abracei 2 potes de gordura. Eu só passei a mão num acúmulo de gordura nas suas nádegas. Eu só fiz uma coisa: descarreguei meu sêmen no corpo de uma mulher estranha. Como fui cair nisso, meu Deus? Aí já é tarde. Ou eu e você podemos ir para diante do Senhor e dizer: eu sou sacerdote, me ensina as coisas. E todas as vezes que vem uma tentação, o Espírito Santo te lembra. Eu estou te lembrando. O que acontece depois? Oh, Senhor, obrigado, eu não quero isso. Não é que eu não tenho tentações. É que eu venço. E não é na minha força. É no poder do Espírito Santo. Porque um dia ele me fez sacerdote. E na intimidade com ele, eu recebo dele o que eu vou dar. Nessa manhã, nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero isso que está escrito aqui. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher, como a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, ama. Efésios 5. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossas mulheres e não a trateis com amargura. 1 Pedro 3,7. Maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Convido você a fechar os seus olhos, irmão. Eu convido você a colocar diante do Senhor algumas questões. Primeiro, as tentações sexuais que vêm sobre sua vida. O Senhor não vai nos ensinar a fantasiar. O Senhor não nos vai fazer conseguir manipular nossos instintos e nossa pulsação sexual para dominá-la e então pensar que ela é uma coisa espiritual que vai para o altar. Não, o Senhor não vai fazer isso. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos levar a uma intimidade maior como sacerdotes do lar, como maridos de uma mulher, como pais de filhos. E mesmo os nossos adolescentes aqui, olha, vão desde cedo aprendendo. Meu desejo de intimidade não se consuma numa mulher. Se consuma no Senhor. A minha necessidade sexual, os prazeres sexuais lícitos que Deus reservou para mim, agora falando da questão física, biológica, serão maravilhosamente supridos com o amor da minha vida. Os meus olhos estarão tão abertos para o engano que é o bojo de gordura que vem fantasiado aos meus olhos numa roupa decotada, que parece um oásis de prazer, mas é só um laço do diabo. E eu vou ter mais intimidade com o Senhor, porque eu estou crendo de todo o meu coração que o Senhor me fez sacerdote da minha esposa, sacerdote dos meus filhos, sacerdote do Senhor nesta terra. Eu não quero apenas vencer as tentações sexuais, Senhor. Ninguém nessa terra ficou lutando para vencer e resolveu. A gente morre tentando. Eu quero é crescer como sacerdote. Então tudo vai mudar. Senhor, lá atrás eu já errei tanto. Estou pagando a conta até hoje. Senhor, se eu ouço uma coisa como essa, eu tenho facilidade de rejeitar, porque na verdade, lá no inconsciente, eu estou me protegendo, porque eu já falhei, eu não tenho como voltar atrás e corrigir. Então é mais fácil eu dizer que não é assim. Mas nesta manhã eu quero me render e dizer ao Senhor que eu não tenho nem como prometer que vou proceder bem, nem como ir lá atrás e resolver o que eu não fiz. Mas eu vou para o teu altar e dizer, eu me entrego ao Senhor. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz coisas lindas, maravilhosas. E eu quero ser como uma criança. Eu quero ser simples para dizer, estou apaixonado, Senhor. Não porque eu aprendi a dizer, mas porque eu me apaixonei. Eu convido você, sentado, com seus olhos fechados, pessoalmente, a colocar diante do Senhor Senhor, eu tenho pecado contra ti. Seja por questões sexuais, seja pela omissão. Eu deixo tudo para lá, eu não estou cuidando da minha esposa, eu não estou cuidando da minha casa, eu só pago as contas, eu só quero as coisas do meu jeito. Eu quero me arrepender de ser o cara que impõe, que briga, que fica nervoso, que discute. Eu quero ser um sacerdote que traz na bandeja alimento delicioso do Senhor para minha família. Espírito Santo, eu estou falando todas estas coisas. E eu confesso ao Senhor e aos meus irmãos do meu temor, porque eu sou o primeiro a precisar de tudo isso que o Senhor está dizendo. Eu preciso, Senhor, ser um sacerdote cada dia mais edificado sobre a pedra de esquina que é Jesus. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E, Senhor, meus irmãos, de igual forma, precisam do Senhor também. E nós nos colocamos no teu altar nesta manhã, Senhor. Unidos, dizendo, nos perdoa nossa ignorância ou a nossa displicência, Senhor, com coisas tão sérias, verdades absolutas do teu reino, que no dia a dia a gente vai correndo atrás de tanta coisa, vai se cansando e esquece delas. Na verdade, a gente até deixa de ter prazer nelas, a gente nem acredita mais nelas. Mas nesta manhã nós queremos pedir ao Senhor que nos restaure. Por isso confessamos que somos pecadores. E nós gostaríamos nesta manhã de deixar no teu altar todo o fardo do pecado. Porque como ouvimos ontem, Senhor, o Senhor nos perdoou os pecados. Irmão, se você quer vir se ajoelhar aqui no altar e dizer publicamente ao Senhor, eu quero receber perdão dos meus pecados. Eu não quero carregar esse fardo. Sai do seu lugar e vem aqui para o altar com toda liberdade. Você não vai tratar diante de Deus do seu pecado. Você não precisa preocupar diante do Senhor com falar nada. Você só vai dizer ao Senhor com seu coração: Senhor, cuida de mim. É fardo pesado demais. Cuida de mim, Senhor. Quantas vezes eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei como proceder. Quantas vezes eu procedo, eu sei lá no meu coração que está errado, mas eu não dou conta de fazer diferente. Cuida de mim, Senhor. Eu não estou convidando você a vir confessar pecados e mudar de vida e se arrepender. Eu estou convidando você a vir para o altar e dizer, Senhor, eu sou um pecador, cuida de mim. Como um pai, me recebe nos teus braços. Eu quero ser simples como uma criança. Eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Eu quero mudanças de vida. Convido você que quer dizer ao Senhor: Senhor, nesta manhã eu quero uma mudança na minha mente. Porque as minhas experiências me fizeram ter uma série de convicções que eu acho que estão um pouco contrárias ao que eu ouvi nesta manhã. Eu concordo, mas não acho que é assim, não acho que é assado, porque na prática eu vivo outras coisas e não é fácil, mas eu quero nesta manhã, Senhor, me render ao Senhor, muda a minha forma de pensar. Se você quer dizer ao Senhor isso, muda a minha forma, amplia meu entendimento. Convido você a sair do seu lugar também e vir para o altar. Talvez se ajoelhar aonde você está, no altar do Senhor. Dizer comigo, diga em voz alta: Senhor Jesus, eu recebo esta manhã a tua palavra. Eu não resisto com nenhum pensamento, com nenhum sentimento. Não resisto à tua verdade. Declaro ao Senhor: eu não dou conta, eu não posso fazer. Não tenho forças, mas eu estou no teu altar, pedindo uma obra sobrenatural, um milagre, uma ação espiritual na minha vida, que me transforma, que me abre os olhos, que alinha os meus passos com o teu coração. Eu quero ser um homem cada dia mais apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu quero ser um homem que cada dia tem mais prazer na vida comum do lar, tratando a esposa com dignidade, provendo os filhos, amando a todos, realizado, cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser um sacerdote. Levante a sua voz e diga pessoalmente a Ele: eu quero, Senhor, eu não vou sair daqui sem uma obra do teu Espírito, me fazendo um sacerdote edificado sobre a pedra que é Jesus. Os anseios mais genuínos do coração de um pai, de um marido, de um homem, é ter para prover. Quer ver uma dor no coração de um pai? É o filho pedir alguma coisa: olha, eu não posso te dar. Que dor, eu gostaria de ter dado isso ao meu filho, gostaria de ter feito, gostaria de ter aquilo. E alguns vão atrás loucamente, se endividam, se arrebentam para tentar dar aquilo que não tem. Quer ver desgraça pior? Você ser o provedor e não ter a provisão? A maior parte da nossa tristeza, nossos pesos, nossas amarguras, até mesmo nosso nervosismo, nossa dificuldade, é porque nós muitas vezes não temos para prover e nós somos quem tem que prover. E ai de alguém que falar que a gente não proveu. Ai de alguma circunstância que insinua que a gente falhou na provisão. Oh, meu Deus, um homem falhar um negócio? Não, não falha não. O que é isso? Isso é a maior afronta. Não vou falhar nunca. Pois, meu irmão, nós falhamos todos os dias se formos uma caixa d'água vazia. Se formos um sacerdote sem o cozinheiro, sem o provedor. E o provedor não é você, irmão. Leve embora o fardo de ser o provedor. Você é só o sacerdote. Nós somos só os sacerdotes. E se tivermos intimidade com o provedor, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. O Senhor vai ouvir a oração do seu filho que gostaria de algo. Se você, isso está dentro do meu propósito, eu quero dar isso para meu sacerdote. Eu vou fazer passar através das suas mãos algo para o seu filho. Deus começa a mudar a realidade da nossa vida. Seja a provisão material, seja sobretudo a provisão espiritual. O Senhor vai ter. Aqueles momentos que a gente não tem, não sabe o que falar, não tem nem ânimo para falar nada, a situação está difícil, a vontade que tem é de, ó, eu vou lá para o futebol, eu vou esquecer da vida. Vou assistir um negócio aqui, deixa isso para lá, vai passar. Que a gente tem medo de enfrentar a situação de precisar nutrir e não ter a provisão. Mas nós vamos declarando ao Senhor, nesta manhã, Senhor, eu sou um sacerdote. E eu não tenho que prover, é o Senhor quem provê. O sacerdote pega do Senhor e leva para a família. E quando eu receber da família, eu não tenho que me virar para dar conta. Eu estou recebendo para levar para o Senhor. Sejam as necessidades, sejam as alegrias, eu sou o sacerdote. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado e ministra sobre ele mais uma vez. Você é um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote do Senhor. O Senhor te fez um sacerdote. Tem alguém aqui que gostaria de receber uma oração? Talvez porque esteja vendo que caminha debaixo de um peso de pecado. Talvez o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã sobre pecados, não é sobre coisas erradas que a gente não devia ter feito e fez. Estou falando sobre um peso espiritual. Eu não quero essa vida para mim mais. Eu sei que essa vida não leva a lugar nenhum, mas eu não estou dando conta e eu quero receber uma oração. Se houver alguém aqui assim, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Talvez alguém que veio e nunca declarou publicamente, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e quer fazer isso nesta manhã, levante a sua mão. Venha cá, vocês que levantaram a mão, fiquem aqui. Quero pedir aos irmãos que cerquem essas vidas. Venha cá alguns homens cercando essas vidas. Talvez você veio aqui e nunca declarou publicamente, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Não quero mudar de religião, não quero arrumar uma religião, eu quero Jesus como meu Senhor. Eu quero Jesus como essa pedra principal da construção da minha vida. Talvez você nunca tenha dito isso publicamente, quer dizer nesta manhã, convido você, sai do seu lugar e vim aqui. Venha cá. Há mais alguém que quer receber uma oração por algum outro motivo? Você gostaria de receber uma oração nesta manhã por algum motivo que está aí no seu coração? Talvez esteja aí gritando, derretendo no seu coração. Sai do seu lugar e vem aqui. Quero pedir, venha cá, Silvano. Venha cá ministrar esses irmãos aqui. Venha cá, Francisco. Venha cá ministrar. Venha cá, Nilson. Venha cá impor as mãos e ministrar esses irmãos. Quero pedir os adolescentes, venham cá. Ficam aqui no meio. Nós vamos cercar nossos filhos. Venha cá, Léo. Impõe as mãos sobre os nossos filhos. Eles estão aqui, isso é prova de que o Senhor está trabalhando na vida deles, senão eles não estariam aqui. Estar aqui recebendo essa palavra marca a vida deles. Eu cresci assim, eu era desde cedo, eu andava assim com os meus pais, lá nas reuniões, e mesmo quando eu não entendia nada, eu recebi algo de Deus, e eles receberão, eles estão sendo edificados como homens de Deus, serão maridos cheios do Espírito Santo, serão líderes nas suas áreas cheios do Espírito Santo. Se você pode, de onde você está, estenda as suas mãos aqui, ministra essas vidas. Levante a sua voz e ore. Ore aqui, pastor. Amém. Queridos, Deus está me incomodando. O Salmo 24 diz assim: quem estará no santo lugar? Quem alcançará o lugar santo do Senhor? O que é puro de mãos, limpo de coração. Queridos, isso é muito importante. Mãos diz daquilo que nós fazemos. Mãos diz daquilo que nós obramos. Mãos falam daquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Coração fala daquilo que são os nossos impulsos, as nossas tentações. Nós precisamos resolver isso hoje, queridos. Tudo aquilo que foi feito no corpo precisa ser colocado no altar de Deus. Tudo aquilo que foi construído com o seu corpo, que foi errado, que foi morte na sua vida, precisa ser colocado no altar de Deus agora, em nome de Jesus. Se o seu corpo foi útil nas mãos de Satanás para tocar aquilo que não devia ser tocado, para fazer aquilo que não devia ter sido feito, que agora isso perca a força na sua vida, em nome de Jesus. Que você se arrependa. E puro de coração, queridos, nós precisamos estar em discernimento das ofertas de Satanás na nossa vida. Queridos, o tormento da tentação não é de se comparar com o tormento do pecado consumado na nossa história. É preferível nós dizermos não para o pecado, para a tentação, do que nós temos que administrar as consequências do pecado na nossa história. Precisamos dizer não, em nome de Jesus, dizer, e o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pedir o perdão para o Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Nós vamos agora consagrar os nossos corpos. Pai, o que é puro de mãos, vai entrar no santuário do Senhor. Então a partir de hoje, Senhor, eu consagro as minhas mãos, os meus impulsos, o meu corpo, o meu membro, a minha mente, o meu coração, eu consagro diante do Senhor, para que o meu corpo seja usado apenas para honra e glória. Eu me consagro, Pai, para que eu nunca mais toque naquilo que não devo tocar, para que eu nunca mais use o meu corpo como instrumento de destruição na vida de quem quer que seja. Nós precisamos agora, queridos, colocar isso diante de Deus. Consagra o seu corpo. Consagro o seu coração, Senhor, que o meu coração, que o meditar do meu coração, que os meus impulsos estejam debaixo do controle do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, queridos. Põe a mão aqui no seu ventre, ó. Põe a mão aqui no seu ventre. E consagra a Deus. Deus, eu me consagro. Eu consagro os meus impulsos ao Senhor. Eu consagro o meu corpo, a minha mão, aquilo que o meu corpo fará daqui para frente, será para a honra e glória do Senhor. Eu não vou tocar naquilo que não me pertence, Senhor. Põe um limite na minha história, eu ponho limite sobre mim mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz no passado. Ó Deus, de ter desonrado pessoas, de ter desonrado a mim mesmo. De ter aberto brechas na minha história. Eu me arrependo disso. Me perdoe, Senhor. Peça perdão para o Senhor aí, meu irmão. Entregue no altar de Deus tudo aquilo que ainda Satanás acusa você, em nome de Jesus. Fique livre de todo peso. Ponha no altar de Deus e consagre os seus sentimentos, o seu coração, o centro do seu psique, do seu intelecto, os seus impulsos, os seus pensamentos. E fala, Pai, que os meus pensamentos sejam tocados pelo Senhor agora. Eu consagro o meu meditar, a minha mente. Eu quero, ó Deus, estar com, ó Deus, pronto para entrar no teu santuário. Põe limite a mim mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Põe limite a mim mesmo. Queridos, Deus quer que nós colocamos limite nos nossos impulsos. E quer que nós dependamos dEle, para que os impulsos do nosso coração estejam na mão dEle, na mão do Espírito Santo. Levante as suas mãos agora e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, para Te dizer que nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Pai, temos usado erradamente o sacerdócio, não temos cuidado das nossas esposas e filhos, não temos orado, não temos apresentado a nossa família ao Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Pai, nós queremos assumir o sacerdócio da nossa casa, nós queremos proteger espiritualmente as nossas esposas e filhos, nós queremos abençoar as nossas histórias, nossas vidas. Senhor, levanta-nos, Pai, Levanta-nos em fé, enche-nos do espírito de ousadia, de fé, de consagração, de amor, de paixão ao Senhor, ó Pai. Nós nos arrependemos esta manhã de estarmos dando às nossas esposas e filhos o espaço espiritual que é nosso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos de dar à nossa mente, ao nosso coração, os prazeres deste mundo, Senhor. Purifica-nos, Espírito Santo. Purifica os nossos olhos. Purifica a nossa agenda. Purifica o nosso tempo, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós queremos orar com as nossas esposas todos os dias. Faça um compromisso com o Senhor aí, meu irmão. Faça um compromisso com o Senhor aí de orar com a sua esposa todos os dias. O Senhor está pedindo isso de nós. Senhor, nós queremos orar com as nossas esposas todos os dias. Queremos abençoar os nossos filhos, ter tempo com eles, ter tempo em família, estar sentado ao redor da mesa para a comunhão. Deus, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, a assumir a nossa posição diante do Senhor, o nosso sacerdócio. Oh, Espírito Santo. Queridos, você tem noção do que está acontecendo aqui hoje? Deus está pedindo de nós um posicionamento. Deus quer a nossa posição de consagração, de oração, de cobertura. A saúde espiritual da minha casa, da sua casa, vai depender da minha posição, da sua posição. Somos nós que temos que orar, que nos arrepender, queridos. Posicione-se diante de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que todos esses irmãos, levante as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Que todos esses irmãos que apresentaram questões ao Senhor, pecados, enganos, que sejam perdoados em nome de Jesus. Eles tiveram coragem de vir aqui à frente apresentar os seus corações, que sejam perdoados em nome de Jesus. Que haja um novo caminho agora, Pai, em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, uma santificação. Tome na mão de cada um deles, Pai, e leve-os por um caminho de santidade, um caminho mais alto. Ó Deus, não está neles a competência, está no Senhor a competência. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, supre, faça milagres, atenda a oração do sacerdote. Quando o sacerdote se posicionar diante do Senhor, que o Senhor atenda a oração da casa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga ao seu irmão, Deus está te edificando como sacerdócio santo.